Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Nós vamos acrescentar mais uma confissão. Então feche seus olhos. Né, para você não ficar envergonhado de repente. E diga, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Amém. Porque é porque a Bíblia diz, tá? Amém. Deus Pai falou que você, que eu, tipo, eu sou uma bênção. Então você tem que confessar isso. Tá? Isso daí é o que nós somos, que Deus já fez isso na nossa vida. E sabe que quando eu estou adorando a Deus, isso é todo dia. Mas eu percebi, né, eu já me peguei, que eu fico falando, o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, eu falo muitas vezes seguidas. Então, essa confissão vale. Amém. Né? Nós estamos fazendo isso aqui, e quando você está adorando a Deus, você pode perceber que flui do teu espírito essa confissão. Porque o Espírito Santo quer que você viva nessa condição do que Deus é. Né? Porque ele nos deu esse acesso à natureza dele. Ele colocou isso em nós. Então, essa bondade de Deus é para fluir da nossa vida. Na nossa vida. É para vir dele tudo que ele é para nos abençoar. Então, o modo de viver pode estar, ou seja, não está alinhado à palavra. Então, as bênçãos não descem, né? Porque o modo de pensar é que dirige a nossa vida. Então, nós precisamos sintonizar a nossa vida com o que a palavra de Deus diz. É necessário ler a Bíblia. É importante. É preciso. Entre aspas, é obrigatório. Tem que ler Bíblia, meu filho. Você aceitou Jesus? Aham, claro, você está aqui, né? Você aceitou. Só se alguém que esteja aqui hoje que não aceitou, mas você tem a oportunidade de aceitar, se quiser. Porque isso é livre, vai do coração. Mas quem já aceitou Jesus tem que ler a Bíblia. Que isso, gente? A Bíblia está lá empoeirada, com aquelas folhas grudadas, né? Precisa tirar esse pó da Bíblia. Então, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Não é essa palavra que a gente ouve por aí, que já é um discurso. Não é isso, gente. A palavra tem que estar dentro da nossa vida. Se você começar a ler a palavra de Deus, ela vai dominar você. Ela vai mudar a sua vida. E você, se você orar em línguas junto, óbvio, né? Porque tem muitas pessoas que já leram a Bíblia de cabo a rabo, fizeram estudo e tal, e não estão cheios com o Espírito Santo. Então, começam a criar doutrinas da cabeça. Precisa ter esse cuidado. Porque a gente tem todo esse potencial, né? Com a mente de criar coisas. Então, a palavra, com relação à palavra de Deus, nós não podemos criar nada. É o Espírito Santo que tem que revelar. Então, tem que orar em línguas e ler a Bíblia. Acontece que as coisas de Deus são muito simples. Mas é muito simples mesmo, porque a gente não vê Deus fazendo. E elas acontecem numa simplicidade, né, gente? Numa naturalidade. A gente que fica espantado, mas é a simplicidade de Deus, gente. É o que ele é. Então, ler a Bíblia e orar em línguas é uma coisa tão simples. Diga lá, gente. Porque tem gente que eu conheço, que nunca foi na escola, não sabia ler, porque não aprendeu, e começou a abrir a Bíblia e ler. Nós estávamos fazendo um seminário de vida no Espírito, isso lá em São Paulo, e tinha uma senhora lá que não lia, mas ela estava tão querendo participar de tudo, porque tinha que levar umas lições para a semana que vem. Tipo, semana que vem nós vamos falar do amor do Pai. Então, você já vai ler esses versículos, tal. A gente já dá uma liçãozinha. Para quando chegasse, a pessoa já estava mais enfranhada ali, entendendo o que nós estávamos ensinando. E essa mulher, ela tinha um desejo, ela queria, gente, ela queria. Não é assim, oh, vamos ver o que vai dar. Não, ela queria muito, muito. Então, ela pegou a Bíblia e foi abrir no Novo Testamento, já sabia que o fim era o Novo Testamento. E ela começou a ler. Então, ela sabia ler tudo que estava na Bíblia. Quando ela ia ler um jornal, alguma coisa, ela tinha dificuldade. Engraçado, se ela fosse ler aqui, ficava meio assim. Mas a Bíblia era fluente. E com o tempo, ela começou a ler as outras coisas também, porque ela começou a associar, né? A alma. Gente, isso é Deus. Então, veja que a palavra de Deus é o que Deus é, poder. vida. Então é preciso ler a palavra. Mas não é assim, ó, deixa eu ver hoje que Deus tem para mim. Ai, não gostei muito disso, não. Não tá legal, né? Porque tá muita cobrança. Aí vamos aí para outro, vai ver se vai ter uma coisa boa para mim, né? Tipo sorte, porque a mente gosta disso. Não é assim, queridos. Tá, você pode fazer, ler um livro do Novo Testamento, que é por lá que a gente começa. Escolhe um. Né? É tão simples que às vezes as pessoas têm medo de escolher um livro, né? Sozinho, tipo, ah, eu vou ler, acho que eu vou ler o livro de Tiago. Mas será que eu posso? Será que é por aqui? Qualquer livro. Não precisa ser um. Qualquer, assim, exato, tem que ser aquele. A gente sempre orienta a primeira carta de João, porque fala do amor de Deus e são 5 capítulos, né? Eles são densos, porque até receber revelação, você pode ler até o fim da vida, ainda tem coisa, sabe, vindo para a nossa vida mais e mais. Mas o tema é fácil de descobrir, de que ele está falando de amor, que Deus é amor, que nós nascemos desse amor, que temos que amar. Se a gente não tem relacionamento com ele, a gente não ama as outras pessoas. Então, é mentiroso, ele até chama a gente de mentiroso, ele fala na cara. Se você não ama uma pessoa, você não ama Deus. Então, você diz que ama, mas então você é mentiroso, porque você não ama. Então, por aí. E isso, essa leitura que é tão simples, não tem nada assim complicado. É muito simples. Com a oração em línguas, ela vai mudando o coração. Tem este poder, mas é nessa simplicidade de Deus. Então, a mente é tão intelectual que tudo é difícil, para a verdade, né? Para nós, que nascemos mortos espiritualmente, nós dependíamos só da nossa razão, do intelecto, da alma, né, de deixar essa mente funcionar. Muitas coisas foram muito difíceis para aprender, né? Coisas que a gente teve que ficar lá batalhando para aprender aquilo. Agora, com a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai colocando, ele vai trazendo revelação, a gente nem acredita que uma coisa tão simples é verdadeira, que aquilo é aquilo mesmo, porque a gente quer complicar. Complicar a voz de Deus, como que Deus fala, né? Porque é espiritual. E todos nós que nascemos de novo temos a capacidade de ouvir Deus. Aleluia. Tá? Não é preciso ser cheio com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo para ouvir Deus, porque a nova natureza, que é o nosso, está no nosso espírito, aquela natureza de Deus que está ali, ouve Deus. Então, é possível, se eu me colocar na presença de Deus, louvando a Deus, lendo a palavra, é possível saber o que Deus quer, sem eu orar em línguas, sem ser batizado com o Espírito Santo. Sim, é. Mas acontece que, com a oração em línguas, eu vou ter uma aproximação da vontade de Deus, da liderança do Espírito Santo, para eu não aí equivocar, deixar minha mente entrar e achar que é Deus e não é. Então, o Espírito Santo vai ajudar nisso e vai trazer bem a revelação do que a palavra de Deus é e saber o que é a pregação da verdade e o que não é. Não é porque a pessoa está com a Bíblia aberta, falando a palavra de Deus, que ela está pregando a verdade. Isso aí, o seu espírito é que vai ter que ensinar você essa diferença. Não adianta eu falar para você, mas você não entende que isso não é. Porque as pessoas ficam babando com pregações que não são a verdade. E vai falar que não, eles te dão pedrada. Então, o seu íntimo é que tem que saber se é a verdade ou não. É obrigação sua de saber, porque você vai ter que passar no julgamento e mostrar para Deus o que você aprendeu ou o que não. Se você aprendeu errado e ficou naquilo, foi culpa sua, não de Deus. Então, eu quero dizer, enfatizar a simplicidade que Deus age. É tão simples que a gente nem consegue aceitar que é Ele. Porque se eu ficar aqui lendo a Bíblia, estou aqui sozinha agora, vou ler a Bíblia, vou orar em línguas, mas não está acontecendo nada, não estou vendo nada, não estou sentindo cheiro de nada, não estou sentindo nem nada, fazer assim, não estou nada. É melhor eu parar. Muito bem, 10, diabo, ganhou. O diabo já ganhou. Porque você foi influenciado pela sua mente, não pelo seu espírito. Estão me acompanhando? Amém. Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente. Porque é simples e elas não acreditam que elas estão ali sozinhas com Deus. Você tem que acreditar, você tem que começar a ficar lá. Porque a sua vida vai começar a mudar. Então, quem usa muito a mente, ela vai querer sempre um mover que vai enganar, que nem sempre é Deus. As pessoas querem, tipo, colocar um padrão nas ministrações que tem que ser exatamente igual, que o fluir de Deus tem que ser. Não é, é Deus. Eu não posso controlar isso. Isso eu não posso. Eu posso controlar se eu oro em línguas para minha edificação, mais ou menos. Isso eu posso. Agora, o mover do Espírito Santo, ninguém controla. Tá? Então, as pessoas querem colocar os cultos num padrão, num quadrado, por moldura. Não pode, queridos. Tá? Então, a nossa vida tem que ser assim também. Um fluir do Espírito Santo, uma direção dele. Nem sempre quando você está sentado orando, você vai ser chacoalhado pelo Espírito Santo. Tem dia que, nossa, gente, que demais, eu nem vou sair daqui porque está bom demais. Graças a Deus que aquele dia a alma não teve uma influência, ela estava lá bem quietinha, submissa ao Espírito. Aquele véu tinha sido rompido, achei que já ia ser o resto da vida. Mas no outro dia, nada. No outro dia, cadê aquele... Gente, eu estava lá nas nuvens, nas estrelas, eu até podia embarcar. Estava muito bom, essa presença de Deus, é isso mesmo que eu quero. Mas no outro dia, gente, nada, acabou, cadê? Posso fazer tudo, cantar ou não, ou ler, ou falar baixo. Cadê aquilo? Não aparece mais. Porque o mover é o dele. E nós temos áreas que precisam ainda de muitas mudanças para que seja aquilo contínuo. Nós estamos buscando isso, porque o avivamento vai ser isso. Sabe, gente, é um poderzão de Deus fluindo, delícia. Como eu já contei, que foi lá na Rua Azusa, né? Lá nos Estados Unidos. E nós estamos esperando. Só que prestem atenção, que este avivamento que nós estamos buscando, esperando, ele não vai ser como das outras milhares de vezes foram, aonde as pessoas tinham o poder, mas elas viviam numa bagunça na vida delas. Tinha contenda, sabe? Tinha problema de enfermidade, tinha mil coisas acontecendo com a alma influenciando, embora o poderzão de Deus estivesse lá. Agora não vai ser assim. Quando o avivamento vier, que o Espírito Santo vai usar as pessoas, elas têm que estar firmes na sã doutrina, crescidos espiritualmente para aguentar, porque vai ser o último avivamento que a terra vai ter do Espírito Santo antes de Jesus voltar. Tá? Então, parece que está demorando, mas é porque Deus ainda não achou, os vasos ainda não estão prontos, estão se edificando. Nós estamos aprendendo como fazer a doutrina e tudo mais, a gente está buscando isso, pagando o preço, vai ser maravilhoso. Mas então, queridos, voltando ao assunto da Bíblia, precisa ler Bíblia. Abre a sua Bíblia. Como eu já disse para vocês, que eu ouvi esse testemunho lá na igreja do pastor Dave, que o cara tinha depressão, daquelas bravas. Porque depressão é demônio, não tem demônio fraco e forte. É demônio, é diabo e ele sabe detonar. Sabe até matar e sabe. Então, essa pessoa estava muito mal com a depressão. O que que... foi aconselhado para essa pessoa, então, tipo, você leia o Salmo 23 alto, quantas vezes você conseguir durante o dia, né, assim, uma vez, duas vezes, ué, já que você está mal, você fica lendo o Salmo 23, lê o dia inteiro, ué, e você sabe que esse homem fez isso? Ele foi totalmente liberto, só lendo o Salmo 23, porque a palavra de Deus é isso. Glória a Deus. Está escrito em Salmos, ó Deus, você enviou a sua palavra para nos curar. Então, é por aí, gente. Ela faz tudo, ela cria tudo, ela muda tudo, ela é poder. E tem mais, quem quer ter poder de Deus tem que ler bastante a Bíblia. Pessoas que querem ministrar, querem estar na liderança da igreja, do corpo de Cristo, tem que ler muito a Bíblia. Porque ela é que vai ser o alicerce de tudo. Tá, queridos? Então, amém. Tá, ok. Então, vamos falar do livro. O livro da Joyce Meyer é esse aqui. campo de batalha da mente, vencendo a batalha em sua mente. Ela quer mostrar o quanto que a nossa mente influencia a nossa vida, atrapalha muitas vezes, se a gente não souber como lidar com a mente. A Joyce Meyer escreve muito bem, testemunha muito bem, ensina muito bem sobre esse assunto. Então, se você está nesse processo, né, de conhecer mais a sua mente, lidando com isso para se livrar, esse livro aqui vai ajudar você. Porque ela sabe, eu já li o livro dela, ela é muito boa nisso. Olha, Kenneth Hagin, eu indico esse. Planos, propósitos e práticas. Olha o que, que ele diz aqui. O que você dirá quando estiver perante o Senhor Jesus Cristo e ele perguntar: você seguiu os meus planos para a sua vida ou os seus próprios? Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Ah, acho que não sabia, mas hoje você ouviu dizer. Então, de repente, esse livro pode até dar um alô para você. E foi nesse livro aqui que eu li, que ele disse que estava pastoreando uma igreja e não estava dando certo muitas coisas, e ele orava, não vinha resposta. Ele orava, não vinha resposta. E olha que Jesus apareceu para ele, eles conversavam muito assim. Então, um belo dia dele lá pedir tanto para Deus, Deus veio e falou assim: mas Kenneth, eu não posso abençoar o que você está pedindo aí nessa igreja, porque o meu braço não chega aí aonde você está, porque eu não mandei você ir aí. Então, aonde Deus não manda você, ele não vai, não. Você pode morrer de pedir, de ajoelhar, de fazer promessa, fazer corrente, fazer o que você quiser, ele não vai. Então, por isso que se nós estamos andando nos planos, no plano de Deus para a nossa vida, nós vamos ser abençoados, porque ele vai estar sempre conosco. Então, orar em línguas e ler a Bíblia vai colocando você devagar no plano de Deus. E dá tempo sim, viu? Ai, mas acho que agora dá sim, vixe. Dá muito tempo. Bom, então, na sexta-feira eu estava falando aqui com os irmãos que vieram no culto sobre as bênçãos. De que nós, em Abraão, nós já fomos abençoados. Até mostrei aqui que Deus abençoou Abraão e disse: ser tu uma bênção. E essa bênção de Abraão, Deus disse para ele: olha, e você vai ser uma bênção para as famílias. Então, eu mostrei aqui na palavra de Deus como que nós, no Novo Testamento, recebemos as mesmas bênçãos de Abraão. Tá? Que a essência dessas bênçãos é para a nossa família, porque Deus, ele deixou enfaticamente ali, dito que é para a família. Então, se nós estamos andando nestas bênçãos, a nossa família está. Saiba que é muito importante você ter um relacionamento pessoal com Deus, a ponto de você estar abençoado, porque se ninguém na tua casa está com Deus, eles estão abençoados junto com você. E é isso que Deus quer, colocar a sua família em segurança. E mais, ele disse, através de você, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. Isso é o máximo, porque se nós estamos obedecendo Deus, ele está nos abençoando, isso está dando chance para outras famílias serem abençoadas. Muitas pessoas pensam que bênção é o quê? Numa família, é estudar os filhos, numa super escola, ter coisas materiais, né? Saber que a pessoa está muito bem, está dominando na área financeira, tem bons relacionamentos. Não, Deus não está falando que isso é bênção. Deus está falando de bênção é quando ele está dentro da família. Quando ele tem acesso à família. É isso que importa, porque se Deus tem acesso à família, ele controla tudo. Tá? Agora, se eu que estou tendo os benefícios, né, que a minha mente está me dando, Deus não vai me abençoar nada. Se eu perder esse controle, se eu perder essa condição, eu vou para o buraco. Vou para o fundo do poço, tá ok? Então, é isso que Deus quer que nós entendamos, que é preciso ter esta bênção. As pessoas reclamam das suas próprias famílias, dos membros da família, sei lá, do ganho, da condição que estão vivendo, ou então é o relacionamento, é a dificuldade, sei lá, problemas. As pessoas só reclamam disso, em vez de buscar a bênção para si próprio, se colocar na condição que Deus quer que você se coloca. Você precisa ser totalmente dependente de Deus. É isso que ele quer. Isso não é difícil. É você começar todos os dias a buscar Deus. Muitas vezes nós dizemos, mas eu creio em Deus, eu confio, eu sei, mas é tudo no nível natural da mente, não é do espírito. Então as confusões, os conflitos estão ali. Por que que se eu creio em Deus, eu confio nele, está essa bagunça? Porque está no nível da alma, é no nível da cabeça. Eu creio, mas é com a minha cabeça, não é com o meu coração, não é com a fé que eu preciso ter. Por isso que está essa confusão. Então, por isso que nós estamos trazendo os ensinos. Quando é que você fica muito apavorado, nervoso, você fica descontrolado às vezes, querendo até brigar com Deus? Por que que não acontece? Por que que isso? Por que que aquilo? Porque você está na alma, você está na sua cabeça. É ela que está controlando e dominando você, em vez de ser o seu espírito. Que é isso que Deus quer, que o seu espírito domine a sua vida. Se o seu espírito domina a sua vida, você não está questionando nada. Você não está duvidando de nada. Você não está apavorado com nada. Você está equilibrado. Então é por isso que você tem que ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Calma, gente, está estruturando toda uma vida. O crescimento espiritual é igual ao crescimento de uma pessoa natural. Uma pessoa nasce bebê, né? Tem bebês que nascem prematuros. E eles têm que se desenvolver e crescer. E leva uma vida ou não. Nossa, não é porque cresceu de altura que já está com tudo. Não, ainda não está maduro. Não é mesmo? Vão com os anos e anos de vida, de experiência, é que a pessoa fica amadurecida. Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Então, não amadureceu de um dia para o outro, fica nervoso e tal. Não é por aí. Então, nós precisamos ter este momento a sós com Deus. Se você tiver, você vai crescer. Você vai mudar muito, e é isso que Deus quer. Você precisa mudar muito lá dentro de você. Os seus conceitos, o modo que você vive, o que você acredita, tudo precisa mudar. Então, esses ajustes acontecem quando nós estamos lá diante de Deus, na presença de Deus. Então, eu quero ver com vocês hoje sobre as bênçãos, como eu disse. Porque, como eu falei das bênçãos na sexta, Deus falou, mas você tem que mostrar mais. Na quinta, você tem que mostrar mais sobre as bênçãos na palavra, para ficar bem claro desta condição que Deus deu para você sair de toda essa enrascada que está na sua vida. Mas olha, só depende de você. E por quê? Né? As pessoas são diferentes umas das outras. Tem pessoas que me procuram e elas dizem, olha, mas a minha vida está assim e tal. Então você dá um ensino. Olha, faz isso. Aí a pessoa some um pouco, depois aparece. Então, mas você tem que fazer essa parte também. A pessoa, some mais um pouco, depois volta. Depois a pessoa vem mais... Então, eu estou fazendo isso. Aí você vai dando dicas para a pessoa de como orar e as pessoas mostram que estão correspondendo. Estão fazendo porque elas começam a entender o que você está fazendo. Não estão no primeiro passo da primeira vez que me pediram orientação. E outras... Estão no mesmo passo, não fizeram nada. Então, Deus não pode fazer nada. Outras não estão... Peraí, então vamos orar. Deus, eu faço lá qualquer uma oração tão simples. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus agora. E Deus faz. Deus faz, não é por causa daquela minha oração, porque aquela pessoa está naquela condição. Ela acreditou, recebeu. Vocês estão acompanhando? Depende muito de você. Você que determina na sua vida se você vai ficar nessa vida ou se você vai querer esta vida que a Bíblia diz. Ai, a Bíblia diz que Deus me abençoa. Mas o que você quer? Dormir hoje e amanhã já está tudo ok? Tem que arrumar tudo que está aí dentro. Está tudo errado, desajustado. E para arrumar este desajuste, vai tempo, porque Deus não pode arrancar esse desajuste, deixar você vazio, você cai duro e morto, acabou. Tem que ir tirando uma coisa e compondo outra, a de Deus. Então, isso leva tempo. E você tem que permitir. Você tem que deixar. Você tem que deixar o espírito dominar você, não a sua mente. Então, partindo deste princípio, destas mudanças, nós vamos ver aqui esse lugar aonde Abraão foi abençoado, que Deus deu para ele. Nós vamos ver aqui em Gênesis, só para a gente ter uma noção, porque eu vou passar para o Novo Testamento para nós sabermos aonde estão para nós estas bênçãos, ok? Gênesis 13, veja aí. Gênesis 13, primeiro livro da Bíblia, facinho, versículo 14. Vamos prestar atenção nisso daqui, olha. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, disse Deus para Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Para quanto tempo? Para sempre. Então é uma promessa que é para sempre. Chegou até nós. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebron, que é o Monte Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor. Então, este lugar, este Monte Hebron, de Hebron, ele significa o lugar da herança, o lugar da aliança, o lugar de todas as bênçãos de Deus. Foi neste lugar, porque foi ali que Deus falou para ele, eu vou te dar tudo isso. Então ali ele levantou um altar para o Senhor. Bom, 450 anos se passaram quando Moisés, guiado por Deus, vai tirar o povo do Egito e eles saem do Egito e Deus manda que os espias das tribos fossem ver a terra. A terra que eles iam tomar posse, que era essa terra. Eles todos, todo o povo hebreu sabia dessa história, porque eles eram o povo de Deus. Vocês se lembram que eles eram da família de José que mudou para lá, e depois eles aumentaram tanto que eles ficaram mais numerosos que o povo do Egito. Mas era o povo hebreu que sabia de toda a história, do que tinha acontecido até então. Bom, então, eles sabiam que Deus tinha feito uma herança para Abraão, sabia de toda essa parte. Eles sabiam desse lugar. Bom, e que eles iam agora voltar para lá. Porque vocês se lembram que eles largaram Canaã e foram para o Egito. Depois eles foram libertos, passaram para o Mar Vermelho e Deus disse assim, agora você pega aí lá no deserto, agora você manda eles espiarem a terra que eu sempre prometi para eles. Vão voltar agora. Agora eles vão voltar. Então, quando os espias vão, e Josué e Caleb era um dos espias, e voltam, eles, os 10 espias deram uma mensagem, um relatório totalmente de derrota. Ah, não dá, porque lá só tem gigante, eles são muito numerosos, são poderosos, ninguém aguenta. Eles vão acabar com a gente, não tem como. Mas Josué e Caleb tinham uma opinião diferente, porque eles estavam crendo na promessa que Deus fez desta época, porque sempre a palavra de Deus foi falada. Então, quando Caleb foi neste lugar e pôs o pé dele lá, ele falou, este lugar é meu, porque ele esperou que Deus fosse dar de volta aquela terra, porque foi promessa de Deus. Tá certo? Então, gente, ele esperou. Mesmo lá no deserto, ele esperou 40 anos. Ele esperou 40 anos, porque ele tinha 80 anos quando ele entrou lá, quando eles tomaram a posse. E quando ele chegou lá, ele disse para Moisés, para Josué, que aquele lugar, que é este daqui, o Monte Hebron, era o lugar que ele ia tomar posse, que Deus prometeu para ele. Ninguém viu dessa maneira. Por isso que Josué tomou posse justamente desse local onde Abraão fez um altar. Ele creu tão, tão firmemente na promessa que Deus fez, que nós lemos aqui, que Deus falou que era para sempre, para a descendência dele, ele creu tanto, tanto, tanto, que ele, quando foi avistar, ele viu o monte e falou, lá é o lugar onde Deus fez a aliança com Abraão. E aonde Abraão ergueu o altar. E é lá que eu vou, porque Deus deu aquilo como herança. Ele olhou e disse, é lá. Quando ele entrou, veja lá em Josué capítulo 14. Nós precisamos entender sobre bênçãos. Josué, capítulo 14. Veja lá. Depois nós vamos para o Novo Testamento. Você tem que entender isso. Se você não entende a palavra de Deus, você não entende como você vai receber a sua bênção, o seu milagre. Você não sabe como você vai sair da situação que você está para entrar no lugar que Deus já te deu. Porque Caleb sabia. Ele sempre ouviu essa palavra. Gente, o povo de Deus sempre ouviu a palavra. Era sempre pregado e falado o que Deus falou, o que Deus prometeu. Nós precisamos da Bíblia para saber o que Deus está prometendo para nós, para você tomar posse. Vocês estão acompanhando? Se você não estuda, se você não sabe, você fica à mercê da tua mente, que não crê em nada. E diz, ah, Deus que sabe, ele não quis, e não era por aí. Ou ele fica pondo culpa nas pessoas, em situações, e não é isso. Se você não estudar a palavra de Deus, você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Tá? Então, Gênesis 14, versículo... Ah, Josué. Obrigada. 14, versículo 12. Veja só. Mas nós podemos ler o 11. Bem aqui, ó. Estou forte. Ele disse ali atrás que ele estava com 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora. Para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Queridos, para ter uma força dessa, não desanimar, por 40 anos, é porque crê na palavra de Deus. Então veja o que a fé faz. Ela te dá força. Por isso que a pessoa que ora tem força. Quando é de manhã, o olhinho abre. A pessoa está com a vida. A pessoa está com a vida de Deus, não está com a morte que está na alma. Aquele diabo lá empoleirado, acabando com a vida da pessoa, com depressão. Estão me acompanhando? Então, o que sustentou Caleb nesses 45 anos foi a confiança. Ô, gente, a confiança é do Espírito. Vocês sabem disso. A confiança é do Espírito. Porque quando Deus fala para você, confia em mim, quer dizer, é para você ter essa confiança com a esperança dele, que ele vai fazer. Isso te dá força, isso te dá alegria, isso te dá garra. Você vai para cima do inimigo, você não desiste, vai chegar o dia. Ele não duvidou, ele não esmoreceu. Ele teve dias dificílimos. 45 anos esperando, não é brincadeira, tá certo? E, então veja o versículo 12. Agora, pois, veja só o tom que Caleb está falando. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu, com 85 anos. Ele não estava fraco nem um pouco. O que dá vida, o que dá força é o Espírito que está alimentado pela palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo. Então, o inimigo não intimidou ele. Por que que as pessoas estão fracas, desanimadas, destruídas? Porque elas estão guiadas pela alma, que está atacada pelo diabo e fala, não vai acontecer. Ele nunca teve isso, por isso que ele tomou posse do melhor lugar de Canaã, que foi o Monte Hebrom, aonde Deus falou com Abraão e deu a promessa aonde nós tomamos posse hoje, em Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? O que Deus falou lá, ele viu além da cruz para acontecer para todas as famílias da terra serem abençoadas. Então, cada um está na condição que está vivendo hoje, que quer. Se não é boa, eu digo. Porque não sabe andar nesta herança que Deus deu. Esta terra foi dada como herança. O povo voltou para lá porque o povo de Deus não estava mais lá. Não tinha povo de Deus mais lá, só o inimigo. E eles eram gigantes, os gigantes foram chegando e tomando posse daquela terra. E eles eram muito fortes, eles eram guerreiros, eles tinham armas e cada vez mais armas e mais armas. O povo de Deus não tinha armas porque eles não eram guerreiros, eles eram escravos. Escravo não guerreava, só amassava barro, carregava pedra. Eles não sabiam guerrear, mas Caleb nem ligou. Ele disse, se Deus está comigo, eu vou lá e vou desapossar todos estes inimigos. Vou tirá-los daquela terra. É isso que você tem que fazer, você tem que tirar o diabo da tua vida, meu filho. É isso que você tem que fazer. Mas, gente, o religioso fica muito bravo comigo quando ele ouve isso. Que onde já se viu? Eu, diabo, com o diabo? Ué, mas quem que está parando a sua vida? Deus que não é. Quem para a sua vida é o diabo, porque ele criou fortalezas na sua mente, igual às fortalezas que esses caras aqui construíram na terra. Eles foram criando cidades e fortes, quer dizer, com fortalezas, meus amigos. Vocês sabem como eram as cidades antigamente, elas eram fortificadas para ninguém entrar, e era bem no alto, não tinha como. Cada vez mais e mais e mais, não tinha como entrar lá. Mas ele disse, se Deus está comigo, eu vou desapossar todos eles. Porque Deus me prometeu e é esse lugar que eu quero, acabou. São os maiores que estão lá, mas é esse que eu quero, é meu e acabou. Agora varia de pessoa, né? Tem gente que quer e tem gente que não quer. E fica falando, ai Deus, se você quiser. Se Deus quiser, ele morreu na cruz. Você está vendo como você não conhece a palavra de Deus? Como você não tem nada do fundamento da palavra de Deus na sua vida? Você está percebendo? Que você não tem alicerce, que é a rocha na sua vida para você se estruturar e ir atrás daquilo que Deus já te deu. Então é por isso que você está vindo aqui nessa igreja. Você acha que você está vindo aqui o quê? Para passear? Porque essa conversa não é tão boa assim. Porque você vai ter que arregar essa manga, você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que ficar sozinho bastante tempo com Deus, vai vir todo mundo contra você, mas Jesus falou, se você quiser ser meu discípulo, pode largar todo mundo. Deixa as pessoas guerrearem com você, porque Deus te sustenta se você estiver com Ele. E essas pessoas que estão contra você vão ser abençoadas depois. Vocês estão acompanhando? Você tem que mudar de cabeça, meu amigo. Tá? Quem fez lavagem cerebral é o diabo. Aqui ninguém está fazendo lavagem cerebral. Isso é a verdade. Isso é a palavra. E o diabo é tão, sabe assim, tão sujo que ele ainda diz que a palavra de Deus é lavagem cerebral. Orar em línguas não é lavagem cerebral, é mudança de alma para espírito, de morte para vida, que o mundo não conhece, está cheio de cristão que conhece menos ainda, que quer que a liderança da igreja fique com a pão na mão, me abençoa, me abençoa, me abençoa, mas eu abençoo, mas daí? Não está acontecendo tanta coisa assim para você mudar, porque você que tem que mudar, você tem que decidir que você vai mudar. É você que tem que buscar essa mudança. Porque veja o coração desse Caleb aqui. Ele é um super cara. Deus não está segurando nada de nós, porque ele não segurou nem Jesus. Está certo? Então, como que ele está segurando bênção na minha vida? Por que que não está acontecendo? Porque você tem que mudar. E se você não fizer nada, você vai ficar nesse passo que você está até o fim. Infelizmente, né? Então vamos ver Gálatas, capítulo 3, 27. Agora nós vamos passar isso daqui. Vocês entenderam que houve uma bênção que Deus deu para Abraão. Depois de 450 anos, o povo volta para lá onde ele deu a bênção. Ele continuou com a bênção lá. Vocês estão lembrados? Nós já falamos da história de José, não já? Vocês estão lembradinhos quem veio aqui. Que pena quem perdeu essa lição. Não vai acompanhar tudo de hoje. Mas José saiu, quem mandou sair de lá? Ficar todo aquele tempo, era só para ficar um tempo. Bom, aconteceu que o povo hebreu, em vez de ficar em Canaã, acabou ficando no Egito. Deus teve que tirá-los de lá, estão acompanhando? E voltar para onde? Para o lugar das bênçãos. Caleb esperto teve fé, foi ele que adquiriu o próprio lugar geográfico das bênçãos, porque Deus deu Canaã todo. Terra prometida. Mas ele foi bem no lugar onde Deus falou. Tá valendo? Então vamos ver Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Estão passando isso agora, porque isso tudo que aconteceu foi sombra. Um tipo de bênçãos para nós. Agora é a verdade, a realidade. Porque agora nós somos mesmo de Deus, porque nós temos a natureza dele. Nós somos filhos agora. Filho tem herança. Tá certo? Então veja aqui, queridos. Gálatas 3, versículo 27. Eu vou ver, agora nós vamos ver vários versículos, tá? Não fiquem cansados. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Estão me entendendo, queridos? Por isso que quando você for orar, você tem que saber que tem uma promessa e você é herdeiro. Você é herdeiro. Por que você fica lá morrendo, se enrolando, gritando, fazendo cada coisa para ver se Deus te ouve? Você é herdeiro, é seu, acabou, é seu. Você vai ter que desapossar quem está lá. Se é a enfermidade, se é, o débito que está lá no banco, está em vermelho... Se é a falta de relacionamento, não sei o que, que é que está aí de errado. A infelicidade, enfim. Ok, Efésios. Então, aqui nós vimos que existe uma bênção. Essa bênção que Deus deu para Abraão passou para nós. Amém. Efésios 1, versículo 6. Olha lá. Efésios 1, versículo... Não, não é 1, não, queridinhos. Versículo, capítulo 2. Versículo 6. Achou? Amém. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi-nos dado como herança a autoridade de Jesus para nós sentarmos do lado de Deus Pai. Isso é herança, você nem está sabendo, pô. E você fica lá chorando, que Deus não faz, que ele quer ler, caracará, que como resolver, bababá. Estão acompanhando? Amém. Esta é uma herança. Amém. É uma herança que Jesus nos deu de estarmos sentados à direita de Deus. Mas se eu estou sentado à direita de Deus, peraí, eu tenho as bênçãos, eu não vou aceitar isso agora. O negócio é ficar orando lá sozinho, não é brigando com os outros. Não é discutindo. Porque isso é coisa de diabo, é isso que ele quer. Que você se desgaste e você use a sua mente com tudo que você tem lá, você vai tirar tudo que é ideia, assim, da cartola, e nada vai funcionar. Cada vez vai ficar pior. Em vez de você deixar Deus entrar na ação. Na situação. Está acompanhando? Fica orando. Fica orando. Eu sou herdeiro, eu estou do lado de Deus, meu Pai, ele está agindo. Você está sentado do lado de Deus, Pai. E ele está agindo em Cristo Jesus nessa situação. Fica lá orando em línguas, louvando a Deus, falando isso. Mas você nem sabe isso. Aliás, nem só que não sabe, nem acredita. Então, se acreditar, você tem que começar a falar. Por isso que o processo da confissão funciona. Está valendo? Então, você está adorando, você vai falando isso. Não, eu estou do lado de Deus, meu Pai. Sentado lá dele, ele está arrumando tudo para mim em Cristo Jesus. Essa situação está resolvida. Está nas suas mãos, que eu estou do seu lado, meu Pai. Por isso eu te adoro, eu te louvo. Ele está resolvendo. Mas é tão simples. Como é que ele está resolvendo? Pois é, querido. O poder é dele, é na simplicidade. É só isso que você tem que fazer. É simples. Faça. Mas vai exigir o seu tempo. Uhum. O que custa na sua vida é o seu tempo. Que você não dá para Deus, mas nem que nem que. Infelizmente. Então, isso é uma fortaleza. Agora, veja 1 Pedro, capítulo 1, mais lá para frente. Está valendo, queridos? Quanto mais a gente aprende, nós temos que ir nas lições. Você vê, Deus vai, Deus volta, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Nós precisamos, quanto mais lição, mais ensino, mais aprendizagem. Claro, gente, não é igual a primeira vez, ouviu isso, ai, está rodando na minha cabeça, como que é? Nem tô... Agora você já está acreditando que é isso mesmo. Fala a verdade. Claro que já. Você está orando, você está acreditando. Olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha só isso daqui. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria e cheia de glória. Nós herdamos a alegria e a glória de Jesus Cristo. Isso é herança. Você já herdou a alegria. Por que você está aí acabrunhado? Depressivo. Acabado. Sem força. Porque você não está se apropriando da herança que já foi liberada para você. Mas você só vai tomar posse com a fé, tá entendendo? Então você tem que batalhar pela fé, meu filho. Faça alguma coisa, por favor. Alguma coisa você tem que fazer. Porque ele fez tudo. Você não vê, mas você crê. E você herdou a alegria e a glória dele. Tá? Então não precisa ter depressão, não. Não precisa ficar lá no fundo do poço. Tá valendo? Não precisa ficar triste. O que é isso? Arranca essa tristeza daí. Isso é do diabo que está atormentando a sua alma, fazendo você ficar longe de Deus. Tenha essa alegria de Deus ficando na presença dele. Ele passa essa alegria para você. Isso é herança. Agora veja aqui no capítulo 2, versículo 24 de 1 Pedro. Vamos ver outra herança aqui. Virando a folha aí. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Outra herança que ele nos deu é a cura. Ele nos deu a cura, está escrito aqui, isso é herança. Você está andando nesta herança? Você já está recebendo o fruto desta herança? Onde você está? O que você está fazendo na vida? Não é para responder. Você vai lá em casa, vai responder no caderno, no seu caderno. Espera aí, preciso melhorar. Né, gente? Porque não adianta ficar reclamando. Não vai adiantar. Porque nós já fomos curados. Agora vamos ver Filipenses capítulo 4, lá atrás. Outra área. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Achou? Olha só. E o meu Deus, segundo a sua pobreza, é? Não, riqueza e ainda. Em glória, que é poder, né, queridos? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu não tenho como pagar, eu não tenho de onde. Você está adorando não ter como pagar, não ter de onde. Deixa os outros que pagam e se virem. Mas é claro que você não se mexe. Porque se você não estivesse gostando, você ia dar um jeito. Ah, sim. Total. Ah, lógico. Eu fui atrás disso, gente. Porque o que eu ia fazer? Queria servir a Deus. Como que eu ia servir? Meu marido não queria dar. Mas ele dava assim mesmo, ele tinha que dar. Era de lá que Deus tirava. Dele mesmo. Mas numa glória, né, gente? Numa glória exclusiva que é de Deus. Sem ofender, sem, sabe, sem criar nada. É espontâneo, porque quando Deus põe a mão é assim. Estão acompanhando, gente? Você herdou a provisão de Deus para todas as áreas da sua vida. Para não te faltar nada. Então, o que está faltando? Oração, né? Só isso, porque as bênçãos já foram dadas. Tá valendo? O que está faltando? É isso aí, vai lá na tua casa, abre a Bíblia, começa a orar. Começa hoje, hoje dá tempo ainda. Tá? Então, nós já fomos supridos. Agora, veja aqui para trás um pouquinho, no mesmo capítulo 4 de Filipenses, versículo 7. Outra herança. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Herança que Deus nos deu é paz. Por que você não tem paz? Por que não se tem paz? Porque não está na presença dele. Não, mas eu estou... Ah, por favor. Você tem que ouvir que está, né? Pior que você tem que ouvir que está, porque você não é surdo, você escuta. Não, mas... Se você disser não está, você é indelicado. Ô, pastora grossa, não tem paciência. Tá bom, então fica mais um pouquinho na presença dele. Continua. Ainda bem que agora eu falo no geral, você já pega aí para você. Porque não está. Não está o suficiente, então. Não está o suficiente. Porque você está querendo questionar com Deus. Porque quando você vem falar comigo, não é comigo que você está falando. Você quer questionar com Deus, provar para Ele que Ele não funciona. Que Ele não resolve. Isso é pecado. Pois você está vendo aqui, essa é a palavra de Deus. Esta é a herança que Ele deu, é paz. Porque você está querendo coisa que está fora da Bíblia. Por isso que você está aflito. Na verdade, você não está querendo o que a Bíblia está mostrando para você. Essa é que é a verdade. A tua alma está te enganando. Uhum. É, porque quando eu quero o que a Bíblia quer, eu me satisfaço. O duro é quando eu quero o que minha alma quer. Aí não dá. Deus não vai fazer. Então, em concordância com esse, vamos ver João 14, 27. Com essa paz que o próprio Jesus falou. João 14, 27. Então, vejam. Não é bom, gente? Gente, está bem? As coisas estão andando. Vocês estão aprendendo. Né? Você viu que Deus vai vindo. Depois a gente volta para outro assunto. Depois volta para esse para não cansar. Depois vai para o outro. E vamos sempre falando do que nós somos em Cristo Jesus. Então, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz, Jesus está falando, eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Nem se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo, eu te dou a paz. Eu posso dizer para vocês que eu confessei anos. Naqueles dias que era muita turbulência, eu estava aprendendo como andar nisso. Não vou dizer que eu sei tudo, né, queridos? Mas eu dei um passo, pelo menos eu dei um. Mas antes que eu conseguisse dar esse passo, era muita tribulação, eu não estava aprendendo direito negócio de alma, tinha que saber tudo, eu não sabia, mas eu orava. E o próprio Deus me deu esse versículo, desconfessa isso. E eu falava, Jesus, você disse, você me deu a paz, você disse que já colocou em mim a sua paz, eu recebo a sua paz. Não a paz do mundo, a sua. Por isso eu nada temo que você está comigo. Confessava horas esse versículo. E eu creio que você está equilibrando as minhas emoções. Eu não sei tomar remédio nenhum. E Deus equilibrou minhas emoções. Me deu paz para o diabo não acabar com a minha vida. Então, por que você não fala esse versículo, se você não tem paz? Fica falando. Mas, gente, eu ficava era andando. Eu andava de uma sala para outro corredor, voltava, subia a escada, descia, uma hora seguida, todo santo dia. Anos, até eu entrar nessa paz. Você não quer entrar em paz nenhuma, porque você não faz. Negócio fazer. Então, nós já recebemos como herança a paz. É herança. Você sabe o que é herança. Nós já recebemos. Por que você não toma posse? Por que você não anda nela? Deus está te oferecendo isso. Para você crescer espiritualmente. Então vamos ver Marcos 16. Falei que nós vimos em bastante lugares. Marcos 16. Versículo 18. Não, 17 e 18. 17 e 18, ok? Marcos, Evangelho 16. Estes sinais, 17, hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus está falando aqui de ficar livre do diabo e ser curado. Então é para ficar livre do diabo, isso é herança. É outra herança que nós já recebemos. Tá valendo? Então, você não fica aceitando não, minha gente. Aí você é diabo. Tá, tudo bem, daí. Já saiu o diabo? Então você tem que fazer alguma coisa para esse diabo sair. Porque às vezes não adianta você ficar lá batendo o pé, gritando, diabo, não está acontecendo nada. Ele adora ver esses shows, o diabo. Porque você sabe que ele gosta de dar show, né? Então ele gosta que você dê show também, bastante. Só que não está acontecendo nada. Expulsar diabo, gente, é ficar na presença de Deus. É ficar na presença de Deus, orando. Aí, diabo, você não vai ter domínio sobre esta situação, Porque eu exerço autoridade sobre você em nome de Jesus. Não precisa nem gritar, né? Porque isso é um posicionamento que Deus nos deu na herança. Existe essa herança, toma posse. Tá? Então vamos ver Atos capítulo 1, versículo 8. Já vou acabar. Veja Atos 1, versículo 8. Gente, toma jeito na vida. Ah, pega esse Deus, gente. Larga tudo, faz que nem Pedro. Largou a empresa dele, largou tudo e foi servir Jesus. Ele viajava com Jesus, quando voltava ia para a casa dele. Levava Jesus lá. Larga tudo no sentido de que as suas horas são preciosas diante de Deus. A gente perde muito tempo o dia inteiro. Muito. Se internet, então, nem se fala. Antigamente era telefone, né? Agora ninguém quer mais falar no telefone. Agora é mensagem. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. É direto. Né, gente? Nós precisamos fazer essas mensagens com Deus. Então, olha, no versículo 8 aqui, poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nos foi dada a herança de receber o Espírito Santo, porque ninguém tinha o Espírito Santo até então. Desde que Adão pecou, o Espírito Santo saiu da terra, foi embora. Para o céu voltou, não tinha. Só de vez em quando que ele descia. Mas ele não ficava permanente aqui. Ele não era permanente. Então, nós recebemos a herança de podermos receber o Espírito Santo e a herança de termos o poder dele. Está escrito aqui. Jesus deu essa herança para nós. Então, é para ter o poder sobre o diabo. Através do Espírito Santo. Está valendo? E Hebreus 4:16, vamos lá agora. Depois vocês vão estudar tudo isso, né? E tomar posse, igual Caleb. E daí que tem poceiro lá na tua terra? Já é tua. É herança que Deus já te deu. Pode ser que tenha poceiro na tua saúde, no teu físico, com doença, ou no seu emocional, né? Na sua alma, nos seus sentimentos, falta de perdão, ou nas suas finanças. Ou no seu trabalho, ou no emprego que não tem. Enfim, mil coisas. Tá? Vocês vão por fora esses poceiros. E sabendo que você tem uma herança. Tá sempre nessa condição, porque você está dependendo de que homem na terra? Você não tem que depender de homem, você tem que depender de Deus. Tá certo? Porque se o homem falhar, você está na mão dele, né? Aí que deu errado. Fica com Deus firme, que Ele nunca falha. Tem saída, tem solução sim para você. É que você está gostando dessa situação da sua vida. E para ficar murmurando para os outros ainda, né? Para dar bastante louvor para o diabo. Então, Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele nos deu acesso ao trono da graça. Ninguém tinha acesso. Ninguém podia chegar diante de Deus? Podia? Não. Só um escolhido lá que Deus falava com ele era na hora que Deus queria. Quando Moisés queria falar com Deus, o que ele fazia? Ele ia para a tenda. Deus já sabia que ele queria falar, então Deus vinha lá. Não é que Deus estava lá, não. De jeito nenhum. Deus descia lá. E falava com ele. Então ninguém tinha acesso a Deus. Hoje nós temos, porque nós aceitamos Jesus. Nós nascemos de novo, fomos batizados com o Espírito Santo, nós temos acesso ao trono da graça. Isso é herança. Amém. Você tem acesso. O que você está fazendo? Amém. Você nem entra lá. Você nem sabe que você está com esse acesso liberado, que a porta está aberta. Então, entra com a sua fé. Na hora que você está orando, você tem que acionar a sua fé. Não, é assim, eu estou diante do trono da graça. Eu tenho acesso. Pronto, é por aí. Você tem que sintonizar a sua vida no que a Bíblia diz. Quando você está orando, vocês estão me acompanhando? Amém. Não é só ficar lendo lá, ah, me dá uns 3 versículos, você está lendo, você nem sabe o que quer dizer aquilo. Estão acompanhando? Nunca vai acontecer. É a palavra de Deus. De repente você crê muito naquilo, aquilo acontece. Mas depois você não sabe fazer acontecer uma outra coisa. Está valendo? Você tem que saber acontecer sempre tudo. Como? Usar essa herança. Você não é mais bebê. Sabia que não tem mais bebê nenhum aqui? Ah, não. Vem cá. Quantos anos está vindo aqui? Quantos anos que nós já nos conhecemos? Faça-me o favor. Já está com o cabelinho branco, já. Já está madurinho, gente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Essa não é a quinta lição. Você tem que saber que você é um herdeiro de tudo o que Deus tem e é em Cristo Jesus. O resto é o diabo que está aprontando por aí. Está te enganando com as fortalezas na tua cabeça. E cuidado, ó, com pregação aqui, acolá e lá, faz uma confusão na cabeça e não sabe quem seguir. Ou você vai aprender a andar na verdade, fica firme, ou você fica rodando. E você nunca vai ser nada e não vai receber, né? Porque não sabe. Então, nós temos acesso ao trono da graça. Nós vamos ver mais um, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Esse é de quê? Vamos lá, quem já confessa esse? Ixi, esse eu confessei demais. E ensino para os outros também esse. Eu já tinha uma ordem que eu ia falando. A minha alma é engraçada. Gente, é igual cachorro treinado. Era eu pôr o pé lá fora no quintal, já começava. Nem uma arma formada contra ela. Eu ia pegar o carro para ir no supermercado. Nem uma arma formada contra ela. Até hoje cedo ainda é assim, gente. Ficou condicionado. Que era é o primeiro versículo que eu falo, é esse. Depois eu amarro o diabo, falo mais uns outros lá, e daí eu venho, já caio nesse aqui. E eles não saem da minha vida, de jeito nenhum. Aí o versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de quem, queridos? De vós, de nós. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso aqui, gente, é... Sabe, o religioso fica muito nervoso com isso. Você tá é louco. Mas tá escrito... Isso é a herança da abundante riqueza de Deus para nós. Olha, a riqueza de Deus, gente, não tem fim. É, nós temos herança. Para que ficar com medo agora? Medo do quê? É só ficar orando. Pai, você já fez a provisão, meu Pai. Por isso eu te adoro, eu te louvo e eu recebo. Em nome de Jesus te dou toda a honra e toda a glória. Eu te exalto porque você já fez. Aleluia. Vocês estão me acompanhando? Ah, mas vai fazer, né? Um negócio é esse, né? A pessoa fez uma vez, nem creu. Nem creu. Não deu tempo. E já desanimou, porque não aconteceu. Ah, mas eu já estou fazendo. Gente, eu já disse que eu fiz anos. Anos para eu estar aqui nesse altar. Nesse prédio. Senão Deus não ia poder mover. Ele se moveu no Saraiva, aleluia. Ele abriu o coração dele, porque ele ora também, senão ele não ia ouvir Deus, coisa nenhuma. Mas se eu estivesse, como eu estou orando, e ele não ouvisse, Deus não ia fazer? Claro, ele ia achar alguém, ou ele mesmo ia fazer. Ele não pôs na minha gaveta. E quando eu falo isso, o escarnecedor dá risada na minha cara, sabia? Faz piada, é o maior pecado que a pessoa comete. Porque está rindo do Espírito Santo que fez isso. Não tem graça o que as coisas fazem, o que Deus faz. Não é para caçoada. As pessoas fazem piada. Porque são os escarnecedores, invejosos, que não têm força espiritual para receber de Deus. Não se entregaram para receber. Então, nós temos acesso a toda a riqueza abundante de Deus. Para que essa miséria, viver nessa condição? Porque não acredita, simplesmente não acredita. Você tem tempo, sim, para confessar a palavra, para ler a Bíblia, para saber isso, começar a confessar, para você entender. Porque se você começa a falar essa palavra enquanto você está adorando, o Espírito Santo vai te dar revelação. Tipo, é mesmo, Deus é tudo, Ele criou tudo, é claro que eu tenho, não tenho medo, não tenho barreira para isso. Ele já me deu. E um dia que eu quis lá ficar meio assim, Deus falou, mas que dia que faltou para você? Falou bem assim. Eu disse... Eu só fiz isso. né? Falar o que com Deus, gente? Pelo amor de Deus, não tem o que falar. Vocês estão acompanhando? Porque ele sabe do nosso coração. Se tem inquietude, ansiedade, medo, ele não quer. Ele não quer que você fique com medo. Saiba receber de Deus como que é que você vai fazer. Porque você está lidando com o diabo, né? Com pessoas. Mas é duro acreditar isso, cara. Porque o diabo usa uma pessoa e te enerva. Que é o que ele sabe fazer. Só uma fumaça, ah, mas eu não queria me descontrolar. Não, eu não queria me descontrolar. Mas eu me descontrolei, tá vendo, carne? Tá vendo? Você... Preciso pôr você na cruz, mais. Mais jejum, tô precisando. Porque eu não podia, eu não podia, eu não podia. Mas eu já entendi, eu sei, Deus, é o diabo. Não, eu tô aqui agora. E diabo, você vai sair agora. Você sai agora em nome de Jesus, a pessoa. Você sai dessa situação, você sai dessa lei, você sai disso, sai daquilo, sai em nome de Jesus. Porque eu já sou herdeiro, o Senhor já me deu tudo. A provisão ele já fez, enfim, seja o que for. Não adianta usar a boca daquele médico, diabo. Não adianta. Não adianta, você não vai me matar. Não adianta. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu creio na palavra de Deus. Porque tem um homem lá... Eu até falo às vezes pro diabo, tem um homem lá que ele não tinha olho e ele enxergava. Ué, e daí se tem um órgão aí dentro que não está funcionando direito? Você vai viver do mesmo jeito. Porque você tá debaixo da cura de Deus. As pessoas querem, por favor, mas que eu preciso... Olha, eu nem estou pensando se aquele órgão vai funcionar direito ou não. Eu quero a cura divina, a saúde dentro do meu corpo. E se, porque Deus já fez aquilo, o homem enxergou sem o globo ocular, caramba. Né? Eu ouvi testemunho, logo que eu me converti, de um cara que ele andava com aquelas bolsinhas aqui, eu nem sei, que acho que nem o fígado ele não tinha, porque ele morreu, ressuscitou, foi uma super história. E o cara, acho que nem fígado parece que ele não tinha, e ele estava vivo, andando aí para cima e para baixo, dando testemunho. Ai, porque meus ossos estão acabando? Ah, mas eu vou andar, ele pode estar do jeito, esfarelado, mas eu vou andar, não vou ficar caída. Eu acredito nisso. Vocês estão me acompanhando? Eu não sou tão assim, matemática. Peraí, porque se o osso não está duro, eu vou cair. Não. Ai, Deus, que esse osso, o senhor preenche. Não precisa preencher nada. Deus está curado, eu vou andar. Glória a Deus. Eu não estou com medo, que o médico falou que está farinhando, sei lá o quê. Ele não falou nada isso para mim, mas ele costuma falar isso para os outros. Mas isso não me teme, essas coisas. Aí daí, vai funcionar, eu vou andar, não sei. Ô, Deus, agora o senhor preenche. Eu fico falando para Deus o que ele tem que fazer. Aí você fica lá que você nem está acreditando que ele vai preencher e cai, né? Porque o osso faz... É melhor você acreditar que Jesus é a sua cura, é o seu remédio, é o seu médico. E daí que não está funcionando tão bem aquele órgão. Mas você vai viver do mesmo jeito, como se estivesse funcionando, porque Deus pôs a mão, Deus pôs a cura, e enfim, o que foi preciso. Ele já supriu aquilo lá, aquele órgão não precisa lá, está tão assim, porque aquele homem não tinha globo ocular e enxergava. Caramba, entende isso na tua vida, larga a mão de ser matemático. Por isso que você não recebe o milagre. Milagre não é matemática. É milagre. Amém. Tá valendo? Amém. É isso aí. Eu creio que eu sou sarada. Eu já recebo essa herança. E assim vai. Eu tô curada. Blá, blá, blá. E aí, é assim que tem que ser, gente. Então, essa riqueza que o Senhor nos deu é abundante. É o que Ele é. E ninguém precisa ficar... parado nessa condição, porque você nem pode servir o evangelho com essa pobreza. Não dá para servir o evangelho com pobreza. Você não sabe disso? Por isso que você está pobre. Claro, porque você não vai poder contribuir no reino de Deus para aquilo que Deus quer. Tá? Para que essa mensagem não chegue lá nos ouvidos de pessoas que estão sendo ensinadas de uma maneira errada e que nunca vão conseguir ter o que Deus já deu para elas. Vocês estão acompanhando? Larga a mão de ser pobre. A cabeça é pobre. Está valendo? É, porque as pessoas querem ser ricas para encher o garagem de carro, para ficar comprando avião, para andar para não sei aonde. Pô, se Deus mandar você ir comprar um avião para ir para o evangelho, tudo bem, mas não precisa ficar voando aí, né? Pra quê? Só me falta. Andando de arte lá no mar, para quê, meu? Vai nas profundezas do espírito, é isso aí que vale. Deus vai te dar para você... Sabe, usar isso no reino. E olha, as migalhas de Deus são fortunas. Ninguém sabe disso. Você vive numa boa com as migalhas de Deus. Porque você está usando o que Ele te dá para o reino. Você entender isso. Não adianta você querer aproveitar a vida lá no mundão com as coisas que Deus te deu, que é infelicidade. Gente, é furo na água, é desastre. Bom, então, encerrando esta herança aqui, nós não vamos para lá mais em Romanos 8, 26 e tal, nós vamos ver que Deus mandou o Espírito Santo para que ele coloque em nós, o Espírito Santo, então, essa visão desta herança que já é nossa. Nós já temos aqui o testamento, que é a palavra. Já foi falado tudo que é nosso. Agora o Espírito Santo coloca no nosso coração. Ele imprime isso lá dentro conforme nós estamos lendo. E ele vai passando esta revelação para a nossa mente para que nós sejamos dominados por ela. E sejamos abençoados. Então tem chance de mudança na sua vida. Levanta, sacode a poeira e começa uma vida nova. Larga a mão desta condição que você está. Olhe para Jesus, confie nesta palavra. Aprenda a palavra de Deus, a verdade, que é isso que vai te libertar. Em nome de Jesus. Valeu? Aleluia. Você já é livre. Livre do diabo. Aleluia.